buscar do outro lado algo que me mantenha vivo. Hoje eu nem ligo pra distância, a direção fez quem eu sou. Nave com seis vidro trancado, a meta é o alvo, eu não hesito. A inveja nem chega na sola, proteção só peço e vou. Bendita quarta-feira, não vi feira nem o sol. Se pá, tava outro mundo, nem vi que o dia passou. Os moleque da quebrada, sempre pá no futebol. Eu nessa de ser poeta, que ainda sonho em ser cantor. Pai, tudo isso é besteira, tá jogando sua vida pro alto. Assim minha família soubesse que o que eles diziam quase derrubou o sonho de uma vida inteira, que hoje tá em cima de um palco. Sempre me amaram, amo também e levo comigo no sangue onde eu for. Eu me preparei pro pior, sem grana, apoio nem causa. Pensava umas fitas, vi diferente. Já imaginava os honestos em falta, tem vários malandros. Não seja bobo, foda-se o jogo, valo pros amigos. Topo do topo, não surpreende. Não vai servir se só cabe um sozinho, nego. De onde vem tanta sede de virar? Não tem planta sem raiz que viva. No gramado do vizinho eu não piso, não precisa aviso pra não pisar. Tanto otário querendo ser mais, e sempre sendo a mais. Lembrando do dinheiro, querem atenção, mas a má intenção puxa a alma pra trás. Hoje esse som me mantém vivo, inspiração vem do meu filho, um fino agora minha vida. Sem pagação, meus sons, meus hinos, correndo, eu sorrindo, justiça pra firma. Ah, hoje esse som me mantém vivo, inspiração vem do meu filho, um fino agora minha vida. Sem pagação, meus sons, meus hinos, correndo, eu sorrindo, justiça pra firma. Vamos fazer chegar, cê sabe como é, vamos fazer, pô. Vamos fazer brotar. Seja o que Deus quiser, vamos fazer, pô. Vamos fazer chegar. Cê sabe como é, vamos fazer, pô. Vamos fazer, se precisar buscar. Seja o que Deus quiser, vamos trazer, pô. Às vezes que erramos sempre são contadas. Às vezes deu nada, tem coisa que passa e volta em outra escala. Não aposte tudo se não tiver nada. Consciência pra nós, pai, pra todas quebradas. Pra todas quebradas. Consciência pra nós, paz pra todas quebradas. Pra todas quebradas, mano. Consciência pra nós. Vamos fazer chegar, cê sabe como é, vamos fazer, pô. Vamos fazer brotar. Seja o que Deus quiser, vamos fazer, pô. Vamos fazer chegar, cê sabe como é, vamos fazer, pô. Vamos fazer, se precisar buscar. Seja o que Deus quiser, vamos trazer, pô.